Bom, eu vou começar, a minha apresentação chama-se Cidadania 2.0, porque 2.0 está na moda, não é? 2.0 é que é Web 2.0, é Cidadania 2.0, aprendi hoje que há os militantes 2.0, e então eu achei que podia falar da Cidadania 2.0. E quem sou eu para falar sobre cidadania e a Cidadania 2.0? Sou um programador, há cerca de 10 anos, tenho um podcast, tenho um blog e, para além de votar religiosamente, porque acho que é importante fazer isso, é a única forma que a gente tem para participar, também a única coisa que fiz a nível de cidadania é participar numa associação ambientalista há 2 anos. E eu queria falar da questão, pegando a minha experiência de desenvolvimento de software, acho que saltou aí um slide, penso eu. Desculpa, mas pronto. Porque eu primeiro queria só pegar na questão do que é o 2.0. É que o 2.0, nem lá para a lista diria melhor, é 1.0 mais 1.0. Ou seja, é o que nós tínhamos, mais aquilo que achamos que valia a pena construir para a frente. E mais importante é pegar naquilo que nós já tínhamos e melhorar. E é importante ter a noção de que é o que nós já tínhamos. E depois há a questão da tecnologia e cidadania, ou tecnologia com qualquer coisa. Não faz sentido atirarmos só com tecnologia para cima dos problemas, porque eles não se auto-resolvem. Temos sempre esta interação aqui, estes 3 pontos. As pessoas acham que é preciso resolver alguma coisa, criam ferramentas para isso e depois automatizam-as. Pegando também noutro tema da moda, é a questão do empreendedorismo e como é que eu vejo aqui a questão do empreendedorismo e cidadania. Nós podemos tirar cursos de empreendedorismo ou ter aulas de cidadania, mas depois é preciso fazer. O empreendedorismo é fazer, não é só estar a conversar, é andar para a frente e fazer coisas. E de que forma é que eu vejo a participação dos cidadãos? Tudo bem, podemos fazer parte dos partidos, mas também podemos ou votar, ou monitorizar, ou participar, e então seria nos partidos. Mas para tudo isso, nós precisamos de informação. E o nosso problema é que nós estamos rodeados de informação, temos informação em tudo quanto é lado e não conseguimos, temos alguma dificuldade em passar para o nível a seguir, que é construir conhecimento. É pegar naquilo que aprendemos e aplicar para o futuro ou aplicar noutras áreas de conhecimento. E então, porque é que nós somos importantes? Nós humanos, porque nós sabemos quais é que são as perguntas que vale a pena fazer. E depois construímos ferramentas que vão pegar nos dados que nós achamos que eram importantes e depois vamos automatizar isso tudo para gerar o conhecimento. E então, eu queria partilhar um pequeno exemplo que fiz para tentar construir alguma coisa. Quando ia comprar casa, andei um bocado a ver estas questões das taxas de juros e tudo isso. E criei este gráfico aqui. E como é que eu criei este gráfico? Muito fácil. Esta informação está toda pública, então em 15 segundos, o que é que eu fiz? Fui ao site do Banco Central Europeu, fui lá a um site, copiei a informação para o Excel. Depois fui a outro site do Banco Central Europeu, copiei para uma folha de Excel, fui ao site INEC, copiei também para uma folha de Excel, mastiquei aquilo tudo, formatações, datas, números, tudo isso, e criei o gráfico espetacular. Claro que só fiz isso uma vez, porque depois também já tinha o empréstimo, pronto. Portanto, é muito importante aqui a questão da informação. A informação há muita, tem que estar de uma forma específica, que nós vamos falar um pouco mais a seguir. Como eu disse, nós temos muita informação, muitos sites, ao site do INE, do Banco de Portugal, da Assembleia da República, tudo isto tem volumes de informação tremendos e muito interessantes, e temos atualmente a Pordata também, que tem muito hype à volta e que é uma boa fonte de dados, só que tem um problema, é que são silos de informação, eles não comunicam entre eles, nem nós conseguimos automatizar essa comunicação entre eles. Portanto, nós temos silos mais antigos, tipo o site do INE, tudo isso, temos silos mais novos, tipo a Pordata, mas continuamos sem conseguir retirar, construir conhecimento a partir disso. O que é informação pública no século XXI, em 2010, não é em 2000, é 2010, século XXI? Completa, atualizada, tempável, tudo isso por aí, e depois tem que ser automatizável. Nós temos que conseguir ter aplicações que comunicam automaticamente com essa informação. E qual é que é o nosso papel nisso tudo e como é que eu vejo aí a questão da cidadania? Porque nós pessoas, temos que convencer os nossos representantes democráticos que isto é importante. E para além disso também temos que fazer coisas para mostrar a esses representantes democráticos porque é que isto é interessante. E então, o que é que nós precisamos? É que utilizemos as ferramentas pré-web, é o tal 1.0. Temos que ir às assembleias freguesias, assembleias municipais, associações, tudo isso, e temos que fazer coisas, temos que fazer lobby, temos que estar lá com as pessoas que decidem e dizer-lhes que elas têm que fazer aquilo porque aquilo é importante. E depois, se a informação já estiver online, por um lado podemos perguntar às pessoas porque é que a informação não está online. Atas, orçamentos, essas coisas todas que é obrigatório e que é divulgado, porque é que ainda não está online? E se já estiver online? Se está num formato automatizável, porque senão é quase a mesma coisa. E depois, utilizem a web 2.0, blogs para criar conteúdos, Twitter, Facebook, o que quer que seja, e valorizem as pessoas, os vossos representantes. Vocês não votaram neles, mas eles estão lá a decidir por vocês, portanto, vejam quais é que são os que, aqueles que vocês gostam mais e que acham que estão a ter boas aplicações e valorizem isso. E toda esta conversa que eu estive aqui a ter não é só para informáticos, é para toda a gente. Informáticos, designers, marketeers, tudo isso, porque todos eles têm um papel que pode ser ativo nisto, não é? Porque é preciso saber comunicar, é preciso saber que perguntas é que faz sentido fazer e, acima de tudo, é preciso fazer. E há coisas já a acontecer aqui no Porto também, de informáticos e por aí que estão a juntar-se para tentar explorar a informação pública. É uma questão de descobrir onde é que está o vosso bocadinho, a vossa contribuição e participar. Obrigado.